Fiz vários ver como nasce o império. Quanto mais eu rezo, mais eu quero. Fluindo, multiplicando, me sinto começando. Alguns estão há poucos anos e já tão velho. Contando a verba, fazendo a régua, buscando a meta. Desde comando selva, aceita a história do rap. Quem não respeita a hat no BR, deve tá fumando merda. Visão pronta pra vencer, o cano aponta pros vermes. Tô na onda do dever, te proponho a grande afronta. A de seguir teu sonho, e não o que alguém sonha por você. Negócio é negócio, tu tem que ter ódio. Mas eu caguei pro pódio, os verdadeiros tão escassos. A vida não tá fácil, fica complicado viver sobre. Linda, o universo tá ao nosso alcance. Aquela minha nose não vai me pegar. Acordei com mais uma chance. Não sou daqui, eu tô aqui. Não sou daqui, eu tô aqui. Não sou daqui, eu tô aqui. Não sou daqui, eu tô aqui. Ouvindo risadas do além, eu movimento um além. Rufandas de 100, acenda a baga, aperta a braba. Eu não guardo mágoa, porque não espero nada de ninguém. A paz não é um remédio, o jogo hoje me traz tédio. Nada ameaça minha doutrina. Quanto mais o tempo passa, mais essa rima me faz eterno. Desestresse, olha e fuma. Depressa, dose única. Nós tem duas vidas. A segunda começa quando tu descobre que só tem uma. Nós é melhor do que eles pensam. Mas é pior do que aparenta em alta frequência. Rumo ao norte, mesmo com pouca sorte. Ando com muita essência. Lindo.